beijar você. Tico de cuchá, tico de cuchá. Hoje eu vou beijar você. Tico de cuchá, tico de cuchá. Hoje eu vou beijar você. De manhã, de tarde, à noite, até o dia amanhecer. Hoje eu vou beijar você. Tico de cuchá, tico de cuchá. Hoje eu vou beijar você. Tico de cuchá, tico de cuchá. Hoje eu vou beijar você. Beijo uma vez, beijo de novo. O meu beijo é molhado. Você fala de gostoso. Hoje eu vou beijar você. Quero ver se você deixa. Meu amigo e sua amiga tão tudo gritando beijo. Beijo, beijo, beijo, beijo. Beija, beija, tchucu, tchucu, tchá. Beija, beija, tchucu, tchucu, tchum. Beija, beija, beija, beija, beija. Beija, beija, tchucu, tchucu, tchá. Beija, beija, tchucu, tchucu, tchum. Beija, beija, beija, beija, beija. Beijar você, tico de cuchá, tico de cuchá. Hoje eu vou beijar você, tico de cuchá, tico de cuchá. Hoje eu vou beijar você. De manhã, de tarde, à noite, até o dia amanhecer. Hoje eu vou beijar você, tico de cuchá, tico de cuchá. Hoje eu vou beijar você, tico de cuchá, tico de cuchá. Hoje eu vou beijar você. Beijo uma vez, beijo de novo. O meu beijo é molhado. Você fala que gostoso. Hoje eu vou beijar você.